with the thrill. Do you fit the bill or have the will? Power that will sour at the early hour. If not, tell me how are you gonna make it? If you can't take it, put up, you can't fake it. Front and time is past, show me you can last. Through the final blast of the drum, get some, it's going on from now until the early morning. I got more than enough to make you roar, to make you soar. I got more than enough to make you roar, get on the floor. I got more than enough to make you roar, to make you soar. I got more than enough to make you roar, get on the floor. We'll be right back. Mine up, girl. Altman's Simple Beat versus Technotronic, This Beat It, Marilyn Monroe. É um mashup muito legal, muito bem feito. Ainda Shape Shifters, Back to the Basics, Christopher Clark, Everybody's Talking. É, quem é que não se lembra aí do Expresso da Meia-Noite, né? É um filme bacana. E essa música aí, na versão original, foi a trilha. Hercules in Love Affair, Blind, Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. Começamos com Kill to Beat the Hyped Effect. Primeiro bloco só, tá? Não saia daí! Você está ouvindo Flash House. 6:36. Rio Sul Rádio Serviço. Várias profissões se dedicam a salvar vidas, mas você não precisa seguir uma delas para se tornar o herói de alguém. Dando sangue, você doa vida também. Se você tem entre 18 e 60 anos e pesa mais de 50 quilos, procure um hemocentro. O Brasil necessita de 5.500 bolsas de sangue por dia. Uma hora da sua vida pode significar a vida inteira de alguém. Este é o som de Júpiter. E este, de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. A rádio diferenciada. Voltamos a apresentar Flash House. Everything but the girl. We'll be right back.

signs wasn't right. I was stupid for a while, tripped away. Yeah.